Ascendente, autorizar o táxi via Índia, considera 0, torre no 8995, 1092, Tantra 517. Alfa Yankee Índia, autorizado início de reboque, reporta na 743 para ingressar no bate. Ok, Yankee Índia, reportará. Gol 7 no 5, autorizado, puxa, porta táxi. Autorizado, chamada 7, porta táxi. Tem 5514, pronto, copo. Pode prosseguir. Aracaju, 190, decola pista 10, curva esquerda, sai da PUC, direção Caju. Controle 119, decimal 35, aciona 5535. Verifico 5514. Gente, autorizado para Aracaju, visão 190, decolagem Brasil, pouca atenção Caju, vai chamar controle 1965, transponda 5535 para o 35514. Correto, é para puxa. Chamará 5514. Salvador, Tantra 5.7, ponto 0, pista no 0, bravo. Tantra 5.7, autorizado em área decolar, pista no 0, vento 030 graus com 02 nós. Autorizado em área decolar, pista no 0, Tantra 5.7. Salvador, tá de pontinha, o 642 da Gol, não passa espera da 10 pronto. Bom dia, no 642, observe o Tantra, após a rolagem do mesmo, ele mantém pista no 0, no 642. Após a rolagem do TAM, autorizado a alinhar e manter na 10-642, tá bom? Oi, Salvador, bom dia, meu nome é 07-0 da 10-0, está pronto. 07, mantenha o ponto espera. Iniciando 357. Decolado aos 49, chame agora o controle Salvador, frequência 119, decimal 35, tem um bom voo. 935, bom dia. Bom dia. Voo 1607, observe o ocorre da companhia, após o início da rolagem do mesmo, a Lima tem pistão no zero no 607. Da rolagem do mesmo, a Lima tem pistão no zero no 607. No 642, autorizado a decolar, pistão zero, vento de 030 graus, 03 nós, ajuste padrão agora. Apresentando a decolagem da 10 para o gol no 642 com ajuste padrão, iniciado. A42, decolado ao 51, chame agora o controle, frequência 119.35, tenha um bom voo. 935, boa. Taxi, toma 71 a bordo, 3 horas e 40, Leandro Nocinha, alternativa Campinas. Colo 7 no 5, taxi a Índia, ponte para Dono 0, torre 118.95, QNH 10, 13. 13, taxi a Índia, ponte para Dono 0, torre 118.95, voo. Polo 897 tem estimado, puxa. 607, livre decolagem, pistão no zero, vento 040 graus com 03 nós, ajuste padrão. Comodoro Rio 5973. Risco nossa 3, Recife, nível 310. Autorizado via Peruísque 58. Decola pistão 0, curva esquerda. Sai da Puga, transição Caju. Controle 119.35, aciona 5553. Autorizou Recife no 310. Decola da 10, Puga Caju. Pela Peruísque 58. Decolando a 10 com curva esquerda, 10935 ao controle, 5553 ao código, Rio 5973. Atendimento correto, é porta push. Departamento. No 607, decolou de Salvador agora o 53. Chame agora o controle em 119.35, senhor. Bom voo. 1935, obrigado. Salvador, o passarelo 2223. Tá no WAC, vai informar baixar a travada. Copiado 2223, avistado, ajuste padrão agora, senhor. Salvador, voo no 7, no 5, próximo ao ponto. Espera, pronto. Polo 7 no 5, mantenha o ponto de espera, senhor. Mantenha o ponto de espera, senhor. Baixou e travou, Salvador, o Passarelo 2223. Passarelo 2223, tem pouso autorizado, senhor, na pista no zero, vento 040 graus com 039. Pulo 7 no 5, confirme, visual com o ATR da Passarelo agora na final, pista no zero. Afirma, já traz da vista, o 7 no 5. Pulo 7 no 5, após a passagem do tráfego, repousa a linha e mantém pista no zero, senhor. Após a passaria da linha e mantém no zero, Pulo 7 no 5. Solo Salvador, voo 8 no 7 para o táxi, 174 a bordo, 3 horas de autonomia, segurando no final. Autorizado táxi Índia, ponto esperado no 0, torre 198-195, Kinegal no 0, 13, Coro 897. Índia, autorizado via Índia para ponto esperado no 0, torre 198-195. Solo Coro, bom dia, tá 3-1-9-5-6. Informação Kilo, posição 07, autorização Galeão, tá 3156. Tá 3153, Galeão 360, cogindo 380, autorizado. Via Pesulão no 0, decola a pista no 0, curva à esquerda, saída da, cogindo curva à direita. Saída da El, Leda Bridge, controle 119-35, aciona 5551. Nível 380, autorizado. Zona 0, curva direita, Léo, Leda Bridge, Ampozulo 1-0. 035, 5551, da 3053. Cotejamento correto, tem extremados push, tem aeronave para rebocar via pad. Aproximadamente 10 minutos na 3053. Ok, ciente. Alfa aqui, Índia, autorizado reboque, reporta no termo, portão 08. Passarelo 2223 no solo 58, libera a pista próxima à direita e chame solo em 121 decimal 9. 219, passarelo. No 5, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0. Vento agora de 030 graus com 03 nós, ajuste padrão. Ajuste 613, alinha decola da 10, voa na 5. 01. Kilo 43, atenção no elevador. Obrigado. Bom dia, Gomes 97, a linha e mantém pistão no zero. A linha e mantém no zero. 7-5 decolado aos 0900. Chame agora o controle Salvador, frequência 1-9-35, senhor, bom voo. 0935, voo 7-5. Voo 897 autorizado a decolar, pista no zero, vento 040 graus com 03 nós, ajuste padrão. Autorizado a decolar, voo no zero, voo 1897. Tchau, Frank India, até a próxima. Salvador, TIP 5362. 5362, cheque trem. 62 estabilizado no ILS, abaixado, travado visual. 5362, pista molhada, pouso autorizado, 040, 3 nós. 5362. Salvador, é o Felipe, comprovado, vale nesse do nosso contato. Estamos com PAD de 46, autonomia de 3 horas e 40, e nossa alternativa vai ser Aracaju. Confirmando por táxi novamente, o 5514? Apenas, 5514, pronto para iniciar o táxi, com PAD de 46, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. Gente, o 5514 trip, táxi até o ponto de espera da pista no zero, em frente Índia, no ponto de espera chama a torre 10895. Altímetro no 0, no 3, bom voo. Gente, no 0, no 3, ponto de espera Índia, 3514, vai chamar a torre 118, confirma o frequente? Décima 195. 1095, obrigado. De nada, bom voo. Obrigado, até mais. Salvador, bom dia, 35514, está a próxima pergunta, espera lá. 514, linha mantendo 0. Linha mantendo 0, 35514. 5362, na Bahia 08, direita 219. 219, bom dia. Salve, Salvador, bom dia, 35362. 5362, muito bom dia, táxi via Alfa Kilo para o Pat 3. Quando atenta o sinalizador, trip 5362. Atenta o parqueador, trip 5362, Alfa Kilo. Alinhando e pronto, trip 5362. Autorizar a decolagem, o trip 043. Decolagem, fica no passo. Salvou, Salvador. Está 3 anos 3, parou. Pushback e acionamento. Posição é a 07. Está 3 anos 5307, o portão, coordenação equipe e solo, reporte para o táxi. Autorizado, coordenação. Está para o táxi, na 3 anos 3. Fala, 5594. Colado aos 10, controle 1935, morro. 1935, obrigado. Correio trip 5504 voltando, sem contato com o controle em 1965. 35, 119, decimal 35. Opa, obrigado, 1935, 5504. Nada, bom voo. Voo alternado é Campinas? Centro 3153, autorizado táxi até o ponto perdão 10, via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera, chama a torre em 1 no 8, 95, o altímetro 10, 3, bom voo. Salvador é o Rio 5973, puxa e aciona. Rio 5973, pátio 3, coordenação aqui pessoal, reporte para o táxi. Reportaremos o 5973. Zona 53 autorizado, ingresso e decolagem, zona 0, vento 040, 49. Autorizado ingresso e decolagem também. Salvador, passarei 223, empate 3, moto, frente da máquina. Passareiro 2223, ciente da Mike, confirmando? Ciente da Mike, não. Ciente então 2223, passareiro pronto, cópia nível 180 para a vitória da conquista. Zero, vitória. Passareiro 2223, Salvador, vitória da conquista, autorizado nível de voo 180. Decola a pista no zero, primeira curva direita, terceira saída Arbor. Após voa, Elefa. Após direto, Obtude, Oscar Bravo, Delta e Uniform Delta. Após vitória da conquista. 5563 no transponder, o controle em 1 no 9, decimal 35, passareiro 2223. Copiou, passareiro 2223, 180, decolo da 10, curva direita, por Elefa, DCT Obtude. Pois, esse é o DCO, vitória da conquista. 5563 no transponder, 1935 frequente controle, passareiro 2223. Confirme, por gentileza, saída e a transição? Não consegui copiar? Arbor, transição elétrica, depois direto obtute, depois DCO, vitória da conquista. Protejamento correto, repouso quando pronto no 43, passareiro 2223. 3023. Ronaldo Salvador, bom dia, Federal 99570, informação mais. Solicita o 340 para Teresina. Federal 9970, 340 Teresina. Em 1 minuto e 3 segundos eu chamo para copiar. Estou voltando, Federal 9970. Solo Salvador, Alta Cargo, 6570. 35, boa. Por gentileza. Chamou o solo? Eu abro a cargo 6570, senhor, com a informação mais para registro. Primativo, abro a cargo 6570, mais confere, um minutinho para o cópia. Gente, 6570. Salvador, total 9910, final da 10. Total, ajuste no 0 no 3, cheque 3. Ainda em cima, 9910. 10, Salvador. Salvador, 5 e 10, e o PLB 02 a borda? 02. Entendi, Rio 5973, autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Índia. No ponto de espera, chama 2895, o altímetro 1093, bom dia e bom voo. Pátio 1, Índia, chamará 1895, força o Rio 5973. Sideral 9970, só voltando. Na escuta, Sideral. Primativo, o Centro Recife ainda não recebeu o seu plano, porém já entrei em contato com a sala IES e pedi que o mesmo retransmitisse o seu plano. Aguardando apenas a autorização do Centro Recife. Levará 2 a 3 minutinhos, no máximo 5, Sideral. Tá ok, o plano era para 0920, Sideral aguardando. Alpuso autorizado, 1-0, ajuste no 0-3, 0-40-39. Autorizado o pouso, total 99-1-0, tá baixado, travado. Isso, nível de voo 350, via Upper Whisk 58. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju, 5560 no transponder, o controle em 1-9-35, abre a cargo 6570. Autorizado, Recife 350, 358, 10 curva esquerda, Puca, Caju, transponder 5560, controle 119-35, abre a cargo 6570. Só confirmando a saída Puca, Jamo, Jamo, Caju. Puca, Jambo e Aracaju. Correto, abre a cargo, pátio 3, após quando pronto para acionamento e pushback. Já está pronto para o pushback e acionamento, abre a cargo 6570. Ciente, coordenação aqui de solo, após para o táxi, abre a cargo 6570, pátio 3. Reportará 6570. Tá 9910 no solo 23, direita com o solo 1219. 9910, livrou na mesma posição. Setor 9910, autorizado táxi via Alfa Aquilo para o Pátio 3, posição 06. Alfa Aquilo, Pátio 3, posição 06, total 9. Total 9910, mantenha antes daquilo, por favor. Desconsidere a autorização até o Pátio 3. Passando antes da posição, total. Geral 9970, pronto, cópia? Estimativo, pronto, cópia, geral. Geral 9970, autorizado Salvador para Serra Bravo, Tango Eco. O nível autorizado é o 340, decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock. Transponder 5575, controle 119, decimal 35. Geral 9970, está autorizado Teresina. 340, decola da pista 1-0, com curva esquerda, saída Momo Flock. Transponder 5575 e o controle 1935. Federal 9970, confirmando a rota após Flock de acordo com a rota prevista no plano de voo. Afirmativo. Após Flock, conforme rota do plano de voo, Federal 9970. Federal 9970, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Federal 9970, aguarde para início de posicionamento. Vem 1919 para o solo, 9910? Ah, sim, tá, tá, tá, total 9910, aguarde para ingresso no Pátio 3. Portão 9910 ao solo? Na sua escuta. Gente, o portão previsto é o... A posição prevista é a 06 do Pátio 3. Se tiver condições de ingressar via aquilo sem interferir no pushback do 767 da APSA, está autorizada. Está autorizado. Ingresso para o Pátio 3, de Pátio 3, aquilo está visual com a APSA. Afirmativo. Se não interferir, até o posição 06. para o táxi, só para cargo 6570, 2 a bordo, autonomia de 2 horas e 17, alternando Sierra Bravo 94. Avisa cargo 6570, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre, frequência 198.95, altímetro 1093. Autorizado 4, táxi via parte 1 no Índia Alfa, quando pronto 8.29. Avisa cargo 6570, confirme somente a alternativa. É Natal, Sierra Bravo 94. Abista cargo 6570, bom voo. Sim. 9970, autorizado posição em condensação de repito solo, reporte de ataque. Autorizado, Salvador, é o Apta Cargo 6570, ponto de espera ponto. Bom dia, Apta Cargo 6570, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento 020 grau, 039. Decolagem no 0, Apta Cargo. Salvador, passarelo 2223, pushback chamado. Passarelo 2223, aguarde para esse pushback acionamento. Passarelo 2223, não escutou do solo? Deixaram. Passarelo 2223, se tiver condições de realizar o pushback sem interferir no pushback do Boeing 737 da Sideral, realizando push no pátio, está autorizado o reporte para ataque. Sem interferir no Federal, passarelo pushback a se chama para o pátio. E o passarelo 2223? Copiamos, senhora, tem condições de efetuar assim, sem interferir. Cliente, passarelo 223. Cargo 6570, decolar 232, controle em 119.35. 1935, muito bom dia, 6570. Táxi Sideral 9970, 2 a bordo, 4 horas de autonomia, alternação. Sideral 9970, autorizado o táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, o ponto de espera chama a torre, frequência 198.95, altímetro 10013. Autorizado táxi via pátio Índia e Alfa, O ponto espera, monitora a torre 1895, zero 9970. Zero 9970, confirme somente a autonomia. Então, o sideral é 0359 de autonomia. Bem, sideral 9970, bom voo. Grato, bom dia. Salvador, bom dia, Sideral 9970, vou dar uma ponte espera da pista 1.0. Bom dia, Sideral 9970, autorizado, alinhado, decolado, pistão na 0, o vento 040 graus, 049. Livre, alinhado e decolar, cabeceira 10, Sideral 2223, parte 3, 57 no PLD, tem 7 horas de autonomia, alterna Guarulhos, pronto, parte. Três autorizado táxi até o ponto de esfera, via parte 3, parte 1, no Índia Alfa, no ponto de esfera, chame a torre de frequência 118, decimal 95, altímetro 1093. 093, 1895, para a torre. Parte 3, Índia Alfa, o passarinho 2223. Passarinho 2223, confirmando a autonomia de 7 horas. 7 horas e 5 minutos. Gente, passarinho 2223, confirme somente pessoas a bordo, por favor. Com certeza, são 57. Passarinho 2223, ciente, bom voo. Obrigado. Zero 9970, decolar 238, controle em 119.35, vovô. Gente, controle 1935, Cederal 9970, bom dia. ponte, espera pronto, passaria 2223. Passaria 2223, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 040 graus, 049. Alinha e decola, o passaria 2223. Azul 4234, informação Mike. No 4234, informação Mike, confere, está pronto para cobra? Pronto para cobra. Azul 4234, autorizado Salvador para Recife, o nível autorizado é o 350, via Upper Whisky 58, decola da pistão no 0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5574, controle 199.35. Autorizado, nível de voo 350, via Pereira 58 para Recife, decola da pista 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5574, controle da frequência 119.35, no gate 8, azul 4234. Azul 4234, planejamento correto, no gate 08, reporte para o estacionamento. Reportaremos, 8 graus, 4234. C2223, decolado 441, controle 119.35. Canal 35, passaredo. Salve, Salvador, bom dia, Trip 5384. Trip 5384, informação em curso é a Mike, está pronto para cópia? Está Mike. Trip 5384, autorizado Salvador para Maceió. Decola da pistão no 0 com primeira curva à esquerda, o nível autorizado é 190, saída Puca, transição Caju, transponder 5565, controle 119.35. Autorizado 190 para Maceió, decola da 10, curva 6.5, Puca, transição Caju, a saída 5565, transponder 119.35, controle 35.384. 5384, cotejamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Vai dar.